seus olhos em noite de lua, até parece um encanto, Benedito Santo mandando eu te convidar pra sair. Você só quer se divertir, meu peito parece um tambor. Eu posso não ser pescador, mas vou te botar na minha rede. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Seu cheiro de primavera me traz constante alegria, e nem parece que um dia eu soube o que era ser só. O mar quando quer não tem dó, foi Deus quem me presenteou. É dia de levar flor, puxada na rede do amor. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Joga a rede no mar, laie, joga a rede no mar, laia. Pescado quando quer, vai ver, joga a rede no mar. Joga a rede no mar, laie, joga a rede no mar, laia. Pescado quando quer viver, joga a rede no mar. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor.